Tony, eu estou a falar do Fernando Pessoa. Sim, mas onde? Tony, o Fernando Pessoa já morreu, pá. Está morto. E tu estás a vê-lo agora aqui em espírito? Ele está atrás de mim? Ele vem com a Aurélia, não vem? Não, mas mesmo não há certeza dele ter andado com a Aurélia. Ah, os espíritos todos andam com a Aurélia, pá. Ah, a Badalhoca. Aurélia, a Luminosa. Ela agora está a atacar na Fonte Luminosa. Aurélia, não sabia. Ela para mim sempre esteve no técnico. A fazer bacharelato. O melhor bacharelato de Lisboa. Ah, pois. Aurélia. Ah, Aurélia. Ah, sim. Até lhe ter passado uma porcaria qualquer pela cabeça e começou a estragar tudo. Disse que... Sim, houve uma altura que ela começou a dizer: vá, filho, isto agora é tudo mais rápido, que é tudo mais moderno. Aderiu ao processo de Bolor. Ah, foi? Ah, então vamos lá despachar, que isto agora é mais rápido. Isto é tudo mais rápido. Ah, não. Sim. Eu deixo de lá ir. Vá, fizeste bem. Se a mulher está com Bolor, para fora. Pois claro. Olá, então. Não, mas eu estava a falar... Da Aurélia, dos espíritos, pá. Um morto, para virar espírito, tem que sofrer transformações, não é? É assim uma espécie de morto do tuning, não é? Daí os neons. Aurélia. Aurélia. Pois, vai da Aurélia a Aurélia. Sim, vai. Vai, vai. Não, mas eu estava a falar da obra do Fernandes Pessoa, pá. A Fernandes Pessoa era empreiteiro. Era. Fernandes Pessoa, S.A. S.A.? Então e quando não há? Quando não há, ele faz. Ah, faz? Bom, quer dizer, fazia? Ah, tiraram-lhe o alvará. Já é a crise. Não, estava a falar da obra poetácea, pá. Ah, escrevi linha. Sim. Uma ode marica. Oh, os versículos do Padre Inácio? Sim. Não, espera, isso não é dele. Ah, não. Então o que é? Os Canhões de Navarone? Sim. Sim, e aquela que eu gosto mais, pá. Qual é? Omar Delgado. Aí, pá, eu também gosto muito desse ator, é o das novelas, não é? O Omar Delgado. Gosto muito de o ver trabalhar, pá. Mas também gosto de ver trabalhar toda a gente, não é? Desde que não seja eu. Tani, é. Eu estava-te a receitar uma poesia do Fernando Pessoa. Até com participação. Este momento de poesia tem a comparticipação do Infarmed. Isto é o genérico e agora tu desenvolves. Omar Delgado, quanto do teu pessoal é pessoal de Portugal? Ei. Para te sujarem, quantos filhos da mãe em ti mectarem? Quantos velhos em ti os pés lavarem? Ei, que nojo. Quantas grades de mim em cima de ti deitarem até que te sujarem todo? Oh, mar. Ei, bonito, pá. Sim, senhora. Bonito, pá. Bonito. Eu não sei, pá. Não sei o que é que esse Fernandes Pessoa fumava, mas que batia. E eu gosto é do outro, pá. Quem? Que era também um ganda maluquélio. Quem? O Bocágio, pá. Ah! Vou dizer um poema dele. Com a participação da Associação Nacional de Farmácias. Magro, olhos tortos, carão obsceno. Bem servido de presuntos, esticadiço na altura. Feio na silhueta, o mesmo na dentadura. Nariz adunco no maio, miolo de passarinho. É? Isto é que é poesia. Palavras por quê? Mais valia estar calado. Epa. Perfeito. Eu não sabia que o Bocágio te conhecia tão bem, que ele fez-te um autorretrato perfeito. O Cágio? Sim. Eu conheci lá o Cágio. Então dizia que o gajo morava lá para a margem sul, ou o que era, cara. Era Alcochete. Era, no deserto, era. Sim, era. Sim. Sim. E diziam é que o gajo contava muito bem anedotas, vai. Tu lembras daquela? Qual, qual? Ele tem tantas. Aquelas mais conhecidas. Cada famosas de gajo, que o gajo está. E o que aquela senhora deu, não foi ela, fui eu. O que aquela senhora deu, não foi ela, foste tu? Não, fui ele. Não foi nada, foi a senhora. A senhora está mesmo com cara disso. Ah, escorregou-lhe, não foi? Acontece. Acontece. Não, mas a gente não fala mais nisso. Não. Não, mas, quer dizer, mas ele disse que foi ele. Ele disse que foi ele? Ele disse que foi, quer dizer, ele disse que fui eu. Ah, disse que foste tu, porquê? O gajo emberrava contigo? Não, não, mas é que ele, para dizer que ele, para dizer que foi ele, teve de dizer que fui eu. Olha, obrigadinho. Ah, eu agora também vou dizer que fui eu e digo que foste tu. Não, tu nem foi para rimar com o que a senhora deu. Ah, para rimar com o que a senhora deu? Com o quê? A senhora deu um quê? Um quê? Ah, não, quê? Um quê? A senhora deu? Mas ela tem dado um se. São os piores. Pois é. Bom, mas, não, é que... Sim. É para rimar, portanto, que a senhora deu... Sim. Não foi ela... Não foi ela. Foi um gajo que estava atrás de ti. Então. Está a ver o problema que me arranjou agora? Oh, senhora, quem dá o que tem, mas não é obrigado, não é? Não, mas é que... Tony, isto é da fase em que havia o cavalheirismo. Ah, isto não é do meu tempo. Pois. Mas é que a senhora deu. Ah. Não foi ela, fui eu. Estou a ver. Para aliviar a pressão, não é? Sacudiu a água do pacote. Sim. É isso. Poesia, não é? Pois é. Pois, o Cágio foi o primeiro gajo a inventar a poesia com cheiro. Ah. Eu gosto é da outra, pá. Ei, pá, como é que se chama a poetona, pá? Floribela Estronça. Ah. Vou dizer um poema dela. Sim. Não tenho nada e tenho quase tudo. Sou rica em sonhos e pobre em ouro. Até fico arrepiado. Está dita. Isso foi aquela que levou um pontapé nas costas, não foi? Está dita. E a seguir foi toda mordida no peito pelas abelhas. E parece que lhe assaltaram a casa e roubaram-lhe as joias todas. Por isso é que ela agora anda só com aquele cinto. Acontecem sempre muitas desgraças aos poetas, não é? E ela está dita, não faz a regra, não é? Só falta a engravidar do Mutombo. Pois. Mas já está a treinar, parece. Pois está. Pelo menos já vi uma fotografia com um nenuco preto. Isto mata, pá. Pronto, mas ao menos vai aos treinos, não é? Não, mas é pá, os poetas são propensos, pá. São. A essas pecarias. Pois são, coitados. Gênios da pena. Olha, alguns amigos me dão mesmo pena, pá. Estão uns desgraçados de uns poetas, pá. Prontos, que não tinham dinheiro nem para roer um termocito, pá. Olha o Camões. Onde? E eu caio sempre, não é? Camões era um teso. Pá, não era, pá. Então um gajo que vai a nadar até à trefaria só com um braço, pá. Para não molhar os cantos ao livro, pá. E ainda a afastar as tainhas cagalhonas, vai estar aqui. Vai-te embora, estou a nadar de boca aberta. O gajo tinha... Isso é estilo quê? É estilo livro. Ah! Não, pá, eu estava a dizer que o Camões era um gajo teso, mas era do ponto de vista do carcalhão, pá. Então, era português. Pois, mas é que há uns gajos que são mais portugueses do que outros, não é? Mas esses têm dupla nacionalidade. Pois. Ai, sei. Desgraçado do Camões, pá. O gajo às vezes para comer um termocito manhoso, sim, o gajo era obrigado a escarvinhar um versículo ali no toalhete do restaurante, pá. Eita dito. Ou então ficava a lavar pratos, pá. Eita dito, pá. Aliás, foi assim que ele ficou cego. Não foi em Marrakech? Não sei onde é que ele estava a lavar a louça. Sei é que ele ficou cego por causa de um garfo desses. Um garfo desses? Sim, um garfo desses. Garfo desses de garfar? Pois, mas de garfar na cozinha. Ah, garfar cozinhados. Um garfo desses de cozinha. E então, aliás, foi mais por causa do sabão. Ah, foi? Sim. Porque sabes que o sabão da época era muito escorregadiço. Era quinhentista. Pois, era isso, era daquele barato. Sim. E então, o gajo estava a lavar, sabes que o calar poeta tem que lavar o garfo, não é? E então, de repente, okay, no olho. Epá, que escorregou, sim! Vá lá que ele ainda teve, epá, presença de espírito e com este, viu onde é que estava o garfo, arrancou o garfo. O problema foi o sabão, pá. Ah, foi? Sim, que ficou a irritar o olho, não é? Irrita qualquer um, não é? Claro. E o gajo começou a esfregar. Nunca se deve esfregar o olho a ninguém, pá. Mas ele na época ainda não sabia, não é? Pois, naquela altura. Bom, mas, epá, sente que ele esfregou de tal maneira que o olho meteu-se lá para dentro e nunca mais o viu. Ei, é dito. E sabes que este olho não dá para ver para dentro, não é? Pois. Quer dizer, no fundo ele perdeu o olho de vista. Foi, né? Claro. Mas olha, deve ter aprendido a lição e a partir daí o olho no garfo, olho no sabão. Não, mas é o mesmo. Ah, é o mesmo? É o mesmo. Um olho para tudo. Pois, por isso é que a vida do gajo passou a ser um inferno, pá. Está dito. Que aquilo era um olho para o garfo, um olho para o sabão, um olho para o burro, um olho para o ladrão. E o outro, o mesmo, para o cigano, que há sempre um cigano nestas histórias, é. E depois, ao mesmo tempo, ainda escrevia, não é? Portanto, estás a ver, a vida do gajo pois era não. Um inferno. Não há olho que aguente? Claro! Aquilo foi de tal maneira que descolou-se-lhe a retina. Deixou de escrever. E passou a telefonar só. Não, que ainda não havia telefones na altura. Ah. Senão era, porque tinha passado a telefonar, porque na altura também não havia aquela coisa das escolas que há agora, não é? Pois, não havia o H-olho, não é? Não. Mas tens certeza que foi assim que ele ficou cego? Tony, eu não estava lá. Eu não posso estar em todo lado, pá. Não, deixa estar aí, pá. Mas isto é o que dizem as más línguas. Ei. Fazer mais línguas. Epá, se há coisa que não suporta é mais línguas, pá. É, pá, também eu. Vou lá. Olha, por causa disso, pá, é aquelas revistas manhosas, pá, e esses jornais dos mexericos, pá. Tudo quanto seja revistas escandalosas lá em minha casa não entram, pá. Ah, não? É. Yeah. Ah. Tem aquela coleção que tu tens para lá da Playboy, 1974 até 2005, toda empenhada na marquise que até a varanda está toda a arreganhar. Aquilo é o quê? Isso é ciência. Anatomia humana. Eu sou um curioso nessas matérias. Se fosse só nessas.